Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há mais de 22 anos, sendo transmitido pelas ondas do rádio. Em março agora faremos 23 anos. E estamos ao vivo agora pelo Facebook e pelo YouTube. Você que está nos ouvindo, participe, envie as suas dúvidas e os seus comentários. E este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. E, na realidade, o programa existe por vocês, que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, domingo, 15 de agosto de 2021, uma linda manhã do inverno brasileiro, e com essa bela imagem do Parque dos Ipês, em Santa Bárbara do Oeste, estamos a postos para começar mais um diálogo sobre a doutrina espírita. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos. É com muito prazer que iniciamos, né, mais um programa Visão Espírita. Graças a Deus, eu tive a oportunidade nessa existência de participar desse programa. E cada vez que nós aqui participamos, nós agradecemos a Deus por essa possibilidade. Esse programa nos enriquece imensamente e que nós possamos fazê-lo e estar presente por muitos anos ainda, divulgando a doutrina espírita, seja no programa Visão Espírita ou qualquer outra seara espírita. Bom dia a todos. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meus queridos Geraldo, Luiz, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Mais um domingo, graças a Deus, mês de agosto, 15 de agosto de 2021. Força para nós aí, não é? Todo domingo, uma novidade para nós. Nós aprendemos muito. A alegria nossa é poder compartilhar essa sala de bate-papo que nós criamos aqui. E contamos com vocês. Estamos aí muito felizes com a participação de vocês e vamos lá o nosso programa de hoje. Nosso programa de hoje é com um tema fantástico aí, né, Geraldo? Sim, sim. É a visão espírita dos períodos geológicos, né? Mas uma coisa interessante que um dos objetivos do nosso programa é despertar em você que nos ouve o interesse pelo estudo, pela busca da doutrina espírita nos livros consagrados da doutrina espírita. E gostaríamos muito que você interagisse com a gente, perguntando, questionando, trazendo a público algumas ideias novas. Muito bem, o programa de hoje tem o título Visão Espírita dos Períodos Geológicos. Estamos estudando o livro A Gênese, de Allan Kardec, e esse capítulo é exatamente isso, é o esboço geológico da Terra. E Kardec mergulha profundamente nesse tema. E lendo todo esse capítulo, eu escrevi o seguinte: por que Allan Kardec estudou a Gênese Bíblica e também sobre a origem do planeta Terra segundo a geologia? Porque existem enormes diferenças conceituais e pouca conformidade entre a letra bíblica e a investigação científica. A geologia está reescrevendo uma nova gênese planetária bastante diferente da gênese ensinada nas antigas religiões. Não há o que contestar. A ciência mostra e compara utilizando recursos sofisticados da tecnologia. A estrutura da Terra fala por si. A geologia é a ciência que estuda a origem, história, vida e estrutura da Terra. Sendo assim, cabe-nos aprender o certo para avaliarmos melhor a divina obra do Criador. É com essa frase de incentivo ao estudo, de respeito à ciência, de estarmos par e passo com os grandes avanços da geologia, que a gente desperta e começa esse programa nos três blocos clássicos que temos e que fiquem para vocês refletirem sobre a importância de estudarmos também a geologia. No outro capítulo anterior, estudávamos sobre a astronomia, agora sobre a geologia. E, muito bem, vamos começar o primeiro bloco de hoje trazendo uma página do livro Fonte Viva, Enxertia Divina, capítulo 78. E Emmanuel selecionou a seguinte frase: se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. E Emmanuel, refletindo sobre essa frase, escreveu: toda criatura, em verdade, é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Cada homem, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos da existência: sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação, colheita. Nas vésperas do fruto, desvela-se o pomicultor com mais carinho pelo aprimoramento da árvore. É imprescindível haja fartura e proveito. Na luta espiritual, em identidade de circunstâncias, o Senhor adota iguais normas para conosco, atingindo o conhecimento, a razão e a experiência. O pomicultor celeste nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual, com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. A cada novo dia de tua experiência humana, recebes valiosos concursos para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmites aos outros. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. Repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. A enxertia do alto procura-nos por mil modos. Hoje é na palestra edificante de um companheiro, amanhã será um livro amigo, depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante da senda. Se guarda, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. Mas se a incredulidade, por enquanto, te isola a mente, enovelando-te as forças do carretel do egoísmo, o enxerto de sublimação te buscará debalde, porque ainda não produzes, nos excessos do espírito, a seiva que favorece a vida abundante. Luiz. Domingo passado nós falávamos aqui a respeito daquele ponto de mutação, né? Que o autor, ele era incrédulo. Então, tudo aquilo que nós falamos, ou sabemos, ou cremos, ele não cria. Então, ele não tem como desenvolver qualquer coisa em cima dessa base. O plano espiritual, ele não faz milagre, ele não faz mágica. O plano espiritual nos auxilia no nosso desenvolvimento. E é com muito prazer, assim, com muito regozijo que eu cito dois casos no nosso convívio do programa Visão Espírita. Há alguns anos atrás, o Alan e o Wilson resolveram desenvolver novos cursos na universidade e procederam a esses últimos anos aí. Os dois, coitados, eles devem ter pastado um bocado para dar conta dessa atividade. Agora, eu que os acompanho há muito tempo, eu pude constatar o desenvolvimento impressionante que os dois tiveram com esse acréscimo. E eu falo isso não vangloriando ninguém, mas somente trazendo um fato, que quando nós lutamos por nos aprimorarmos, esse aprimoramento vai auxiliar sobre o aspecto espiritualidade de uma forma impressionante. O Alan e o Wilson, eles se tornaram realmente muito mais propícios à divulgação do Evangelho e à divulgação da doutrina espírita, porque acrescentaram conteúdo ao seu ser, né? Essa personalidade que eles vivem hoje ficou muito mais enriquecida por esse conhecimento que eles adquiriram, que eles ampliaram. Então, realmente, nós precisamos fazer por nós. E, se, Emmanuel aí, ele repete o que o Kardec falou, que o Kardec diz que se a pessoa não acredita naquilo, não adianta falar para ela. Né? Eu não lembro em que fase dos livros que a gente leu isso, mas ele é muito explícito. Você pergunta se a pessoa acredita em Deus. Se ela não acredita, não tem o que falar. Entendeu? Porque você está chovendo no molhado. Então, essa lição de hoje, mais uma vez, né, nos mostra que realmente nós temos que estudar. Não tem mágica, não tem jeito de se burlar isso que é uma lei da natureza. Se nós não acrescermos informações, conteúdo a esse vaso que representamos, a espiritualidade não tem muito por fazer. Por mais que ela se esforce, por mais que ela nos mostre, nós não vamos ter capacidade de absorver e interpretar aquilo que nós estamos recebendo. Então, de novo, chovendo no molhado, batendo na mesma tecla, o Espírito Verdade. Amai-vos e instruí-vos. Não tem mágica. É isso aí, Geraldo. Muito interessante. Alan? Meus queridos, eu queria falar um pouco o que significa enxertia, né? Enxertia é uma palavra que ela vem lá da agronomia, vem lá da agricultura, né? Então, é um método que a ciência agrônoma desenvolveu, principalmente, né? Que consiste na união de duas espécies diferentes, né? Então, eu quero que a planta cresça e eu pego a qualidade, muitas vezes, de uma planta e eu pego a qualidade de outra planta. Eu misturo essas duas plantas. Então, uma, por exemplo, tem uma estrutura de caule mais forte do que a outra, mas a outra tem um fruto melhor do que essa aqui. Então, eu pego aquela que tem um bom fruto, ponho, faço um enxerto naquela que tem um bom caule, então, logo, eu vou ter uma planta com muito mais consistência, ela vai ter muito mais sustentação, por causa do caule melhor, e ela vai ter uma frutificação melhor por conta da outra que eu trouxe. Para dar um exemplo, assim, tem muitas outras ideias baseadas na enxertia, mas o que é importante é que se traz algo bom de uma, algo bom da outra, se mistura para ficar melhor. Então, eu acredito que... não vou nem falar em enxertia divina, eu vou falar da enxertia que nós podemos fazer em nós. O Luiz deu um exemplo aí da gente ter ido buscar o estudo. E eu aconselho todo mundo a isso. Realmente foi muito cansativo, porque a gente trabalha, tem família, tem todos os nossos compromissos. Então, realmente cansa. Mas quando você conclui essa jornada, né, que... tanto eu quanto o Wilson já somos bacharéis lá, eu em filosofia, o Wilson em sociologia. Quando a gente conclui, você fala assim, puxa vida, valeu o esforço. Né? Valeu o esforço porque eu recebi uma enxertia. Eu recebi de um grupo de conhecimento que eu não tinha didaticamente falando, veio esse conjunto de conhecimento, entrou em contato com o conjunto de conhecimento que eu já tinha e, logicamente, tudo fica melhor no nível do conhecimento, porque você junta coisas boas, né? Então, hoje a gente estava falando, até antes de entrar no programa, da publicação espírita, né? Então, nós vemos hoje, assim, tem muito romance publicado. Eu não estou aqui falando contra o romance, muito pelo contrário. Ele é sempre uma forma da gente pegar gosto por uma leitura, porque às vezes a gente lê só um livro técnico, cansa. Mas até para ler um romance, a gente tem que fazer a seleção. Né? Então, aqui eu já falei algumas vezes, mas volto a falar. O Emmanuel tem 5 romances maravilhosos, mas são romances carregados de ensinamento. Né? Então, pode ler romance também, mas não pode só ler romance. Essa é a história. Então, a gente precisa fazer estudos. Se puder juntar em grupos, faz estudos em grupo. Hoje, com essas tecnologias aí de videoconferência, você vai estar na sua casa, a pessoa na casa dela, você junta com mais uma, pelo menos, e estuda um livro junto. Né? Quanto que eu fiz isso na minha vida? Eu lembro que quando eu comecei a ser ativo na União Espírita, eu tinha 16 anos, e eu participava de grupo de estudo de livro lá dentro. Né? Um daqueles que estava no grupo era o Luiz. Né? Então, eu era um moleque ali, e eu sentava e ficava aprendendo, e perguntando, eu era perguntador, chato, perturbado, e eu ficava, não, por que é isso? Mas como que é isso? Como que faz aquilo? Né? E eu tive a grande alegria de conviver com pessoas que já estudavam Espiritismo há 15, 20 anos, além do que o meu tempo de vida, né? E me ensinaram muitas coisas, me deram muitos caminhos para eu percorrer. Então, quando o Emmanuel traz, então, eu estou falando de enxertia no plano físico, né? Quando Emmanuel fala de enxertia divina, Nossa Senhora, né? Aí nós vamos mais longe, né? Por quê? Que hora que o Deus vai colaborar com essa enxertia divina? Quando o caule, que somos nós, estivermos com a raiz forte para poder desenvolver a planta. Então, aí a gente recebe do plano mais alto ideias, sugestões, né? Por exemplo, o mesmo programa de rádio aqui nosso aqui, a gente tinha o programa numa rádio, né? Só numa rádio. Se a gente tivesse mantido o programa só na rádio, quando entrou o Covid, a gente estava fora do programa. O programa ia parar, né? Então, como a gente teve lá atrás a ideia de fazer rádio. A rádio online, né? A rádio digital, a gente estava preparado para isso. Infelizmente, as pessoas ainda não chegam em quantidade na rádio digital, né? Talvez a gente foi muito avançado para a época, ou sei lá o quê, mas foi através da união de várias enxertias, não foi de um só, foi cada um dando um pouquinho de si, que nós hoje conseguimos ter a árvore que a gente chama de união radioeb. Ela é a soma de um monte de pessoas, de um monte de gente, e principalmente, assim, que a gente nunca pode abrir mão, é da colaboração financeira de todos vocês, né? Sim. Então, por exemplo, eu estou passando aqui embaixo, a partir de hoje nós estamos mudando a conta e o banco que a gente recebe as doações. Por quê? Está muito difícil de eu manter o trabalho comigo por falta de tempo de manter tudo atualizado, né? Então, nós criamos um PIX, inclusive, agora, né? financeiro@unionradioweb.com.br é o PIX, que é para facilitar, né? Nós tentamos criar essa conta já com o nome da União Radioweb, mas como a gente ainda não tem CNPJ, não foi permitido. Então, nós abrimos no nome do Wilson Roberto Garcia Júnior, o CPF dele que está passando aí. E tem PIX agora, financeiro@unionradioweb.com.br. Então, nós temos um e-mail lá que virou o PIX nosso, né? Então, hoje nós estamos tentando sempre melhorar. Por exemplo, hoje nós temos 12.649 no saldo. Estamos numa situação financeira hoje, para hoje, situação confortável, mas estamos juntando dinheiro porque em janeiro a gente pretende voltar para o estúdio, com mantendo o programa digital como nós estamos mantendo, além da rádio, né? Sim. Então, nós vamos ter que investir em umas 5, 6 câmeras, um outro computador para edição dessas câmeras, cabeamento e tudo mais. Esse dinheiro mal dá para começar. Então, hoje está confortável, mas para daqui, no médio prazo, a gente precisa de mais dinheiro, né? Então, continuem colaborando com a gente. É muito importante isso. O programa é feito para vocês e por vocês que colaboram com tudo isso. E a gente tem ficado assim, muito animado em depois de anos. Teve muitos anos que a gente passou muita dificuldade financeira. Todo mundo tinha que passar a caixinha, pôr um pouquinho e tal para pagar as contas. Hoje, graças a Deus, tem muita gente colaborando. E aí o programa... são enxertias. Vocês que colaboram fazem enxertia ao programa Visão Espírita para que a gente cresça melhor. É isso aí, Geraldo. Sobre a enxertia divina, o que me veio ao pensamento, quando você vê a frase de Paulo na Epístola aos Romanos, ele fala assim: se não permanecerem na incredulidade, receberão a enxertia divina. Ou seja, o que Paulo nos diz? Você tem que fazer um movimento. Você não pode ficar estacionário, porque a incredulidade é a imagem daqueles que pararam. O indivíduo pode até acreditar na doutrina espírita, mas não move uma palha para se instruir. Então, assim, esse estacionamento significa como se você não acreditasse naquilo. Então, se não permanecerem na incredulidade, quer dizer, eles têm que fazer um movimento para mostrar a crença deles através do dia a dia. Receberão a enxertia divina. E a enxertia divina, exatamente o que o Luiz e o Alan falaram, são os recursos que chegam todo dia a nosso favor. Nós é que muitas vezes não temos a percepção de ver essa ajuda que está chegando. E muitas vezes falamos que não recebemos ajuda. A gente recebe ajuda demais, sem que a gente perceba. Então, precisa haver um movimento de cada um de nós. E o movimento para sair da onde está é sempre doloroso, é sempre difícil. Requer esforço, requer movimento, requer busca, requer leitura, deixar alguns prazeres de lado, e isso custa alguma coisa, o custo da disciplina. Então, todos nós recebemos de mil modos a enxertia divina, seja por uma página, um amigo, a televisão, um programa, qualquer coisa, está chegando um aviso para que a gente desperte para uma realidade maior. Muito bem, meus amigos. Encerramos o primeiro bloco do programa Visão Espírita. E agora vamos no outro capítulo, no segundo bloco do livro do Caibar Sutra, Parábolas e Ensinos de Jesus, que é um assunto que dá para a gente conversar muito tempo, né? E o Caibá escreve assim: odres novos, vinho novo; odres velhos, panos novos e vestidos velhos. É um título assim que você fica, no começo, tentando entender, parece que não entende. Mas quando você lê, eu vou fazer a leitura, e depois todos nós comentamos aí. Registrado no Evangelho de Marcos: ninguém cose remendo de pano novo em vestido velho. De outra forma, o remendo novo tira parte do velho e torna-se maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho fará arrebentar os odres e perder-se-á o vinho e também os odres. Pelo contrário, vinho novo é posto em odres novos. Então, eu deixo ao Luiz e ao Alan fazer os comentários, e tem assuntos muito interessantes aqui na citação do Caibá. O Kardec coloca aí, e é uma coisa muito interessante, aliás, o Caibá, né? Aliás, é uma coisa muito interessante, inclusive para que a gente perca certos vícios que nós temos. E é um assunto que eu tenho tocado muito nisso aí. Eu achei interessante porque o Caibá já tinha comentado isso que eu comentei já várias vezes, né? O cristianismo surgiu no seio da religião judaica. Jesus ia nas festas religiosas, participava das festas, a sua família andava quilômetros, né, para participar da festa, acostumou-o nos dias festivos a todos os rituais da religião. No entanto, o judaísmo rejeitou Jesus. É, quer dizer, ali seria uma estrutura maravilhosa para que Jesus pudesse divulgar o seu cristianismo. Se os sacerdotes tivessem entendido a mensagem de Jesus e tivessem comprado a ideia de Jesus, através daquela estrutura, o cristianismo, sem sombra de dúvida, teria sido divulgado numa amplitude muito maior. A mesma coisa aconteceu com o Espiritismo. O Espiritismo surgiu no seio das religiões. Não haviam espíritas na face do planeta. As manifestações espíritas se deram através de médiuns católicos, médiuns judeus, médiuns ateus. E, no entanto, as religiões o rejeitaram. Foram as religiões que disseram: não, nós não queremos isso. Nós não vamos divulgar isso. Nós não vamos dar continuidade a isso. Rejeitaram o que receberam. Precisou-se iniciar o Espiritismo, né? Precisou-se iniciar um movimento muito pequeno que não tinha a estrutura que as religiões tinham. Imagina, foi publicado um livro no seio da religião católica, no Vaticano. No Vaticano foi ditado um livro inteiro, intitulado Roma e o Evangelho. No entanto, o Vaticano rejeitou. E nós, nos dias de hoje, ainda permanecemos muitas pessoas, parece assim que tem medo de se desvincular desse odre velho. E aí quer introduzir no odre novo o vinho velho que é das religiões. Você vê quantas coisas que tentam se enxertar na doutrina espírita. Quantos costumes. É uma série de costumes das religiões que se tenta transferir para o espiritismo. Aquilo que se fez com o cristianismo, parece que há um grande movimento também no sentido de fazer com o espiritismo. E nós precisamos tomar muito cuidado. As religiões trazem vícios que foram introduzidos ao cristianismo puro. E o espiritismo se propõe a ser aquele cristianismo redivivo. Nós não podemos deixar e não podemos permitir que os vícios introduzidos no cristianismo sejam introduzidos também no espiritismo. Então, essa mensagem do Caibá, e de novo nós repetimos, o Geraldo só leu a parte bíblica, a parte dos evangelhos, mas o comentário do Caibá é fantástico. Sim. O Caibá comenta 2, 3 páginas sobre esse texto. E é um comentário riquíssimo. Então, nós precisamos lançar mão desse recurso. Nós trazemos aqui e mostramos: olha, gente, existe esse livro, Parábolas e Ensinos de Jesus, que foi editado pelo Caibá. Ele é maravilhoso. Leiam esse livro. É, então, o que nós estamos fazendo aqui é um trabalho de propagação de uma coisa interessante. Aqui existe um material maravilhoso. Debrucem-se sobre ele. Vão buscar na fonte. O que vocês estão ouvindo aqui do Luiz, do Geraldo, do Alain, são referências esporádicas sobre o que está ali. Agora, compre o livro. Peça na sua livraria espírita o livro emprestado. Fique um mês com ele em casa. Mas leia o livro. Absorva todo o conteúdo que esse livro traz. Então é isso, Geraldo, que as pessoas possam estudar e entender por que as religiões velhas, antigas, que introduziram viciações no espiritismo, no cristianismo, temos que deixá-las de lado, porque nós temos agora um vinho novo. O Espiritismo é uma mensagem nova, uma doutrina nova. Ela redivive aquele cristianismo que nós adulteramos. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. Alain, odres novos, vinho novo, odres velhos, panos novos e vestidos velhos. Eu adorei o nome. Você sabe que o Caibar era inspiradíssimo, né? Você vê que, olha só, o que é a gente tem que pensar um pouco mais além, né? Quando a gente pensa assim, então quer dizer que para eu aprender alguma coisa nova, eu vou precisar nascer de novo? Pode se entender dessa forma também. A gente, para evoluir, vai precisar nascer de novo, sim. Mas, além disso, você pode se renovar, né? Olha só como esse texto se junta à enxertia, né? Sim. Então, eu não consigo trocar toda a minha planta, mas eu consigo manter a raiz aqui que ainda existe e fazer uma enxertia de uma planta nova, né? E eu me renovar como ser humano, como pessoa, como espírito, né? É interessante como que a falta de uma espiritualidade como deixa a pessoa fria, rapaz. Eu convivo com algumas pessoas que não desenvolvem a sua espiritualidade de forma nenhuma, em religião nenhuma, em lugar nenhum. E essa pessoa ela fica muito fria, né? Falta para ela o brilho de um fruto novo, né? Ela fica uma árvore meio assim, faltante, né? Ela pode ter até habilidades muito boas em muitas áreas, às vezes, do conhecimento, mas a falta da espiritualidade falta um brilho novo. Então, eu falaria aqui para as pessoas que estão ainda com dificuldade. É que a pessoa que está com dificuldade não está aqui com a gente escutando, né? Infelizmente, aqui, graças a Deus, só temos pessoas já espiritualizadas, mas é bom a gente falar isso para as pessoas. Se espiritualize. Se espiritualizar não é vir para o espiritismo, não. Se espiritualizar é buscar um encontro com Deus, é buscar uma transformação íntima, é buscar uma mudança de paradigmas, né? É permitir a enxertia divina, né? É permitir o novo, né? Então a gente pode ser ainda um odre velho, né? E receber um vinho novo, né? A gente, como ser encarnado aqui, a gente pode receber o vinho novo, porque na realidade a gente é o mesmo em cada momento da vida, numa jornada infinita aí de evolução, né? Então, permita que o novo aconteça em você, né? Permita que esse novo venha até você. O Luiz falou muito bem que nós aqui só lemos a citação evangélica dos textos do Caibar e o título, né? E a gente gostaria enormemente que você fosse lá e lesse, né? Então, quem não quiser comprar o livro por algum motivo, às vezes não puder também, você colocar esse título aí, ó, Odres Novos, Vinho Novo, Odres Velhos, Panos Novos e Vestidos Velhos, Caibar Schutel, você vai encontrar esse texto na internet e você consegue ler esse texto aí inteiro, né? Então é importante que a gente leia, releia. Por exemplo, nós temos uma página, União Rádio Web. Todo domingo eu posto lá o texto do Fonte Viva. Você pode ir lá, ler, deixar seu comentário. Aqui, nós temos o caminho aí dos comentários. Você pode colocar seu comentário, sua pergunta, e a gente vai interagindo para a gente poder renovar os nossos odres, vamos falar assim, né? Que a gente se torne um odre melhor para o vinho novo. O vinho, a simbologia é boa, porque o vinho simboliza no Evangelho a vida, né? É a verdadeira essência da vida, né? Então, que a gente permita que essa essência da vida, que é o vinho novo, encha o nosso odre, mesmo que ele seja velho, mas que ele vá se aperfeiçoando. É isso aí, Geraldo. Eu achei muito interessante a palavra do Luiz, quando ele diz que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Então, eu peço a todos vocês que nos ouvem que se debrucem sobre os três primeiros séculos da atividade cristã. Era uma atividade cercada de simplicidade e de sentimento. A lembrança de Jesus nesses três primeiros séculos era muito forte. Então, não existia liturgia, não existia ritualística, não existia dogmas, era a religião exercida com amor, com sentimento. Esse era o cristianismo vivo, até que surgiram várias deformações e surgiram várias religiões. E quando o Espiritismo vem à luz do mundo, o Espírito de Verdade diz, o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Então, nós precisamos tomar cuidado para não fazer do Espiritismo o que foi feito com outras religiões. Observe o que o Caibá fala aqui. Querer corrigir os erros das religiões com fragmentos da nova revelação é querer remendar vestido velho com pano novo. As religiões sacerdotais são os odres velhos, curtidos de dogmas e sacramentos. Não suportam absolutamente a força da nova verdade vinda do céu. Então, que o Espiritismo se mantenha nessa simplicidade, se mantenha envolvida no sentimento, se mantenha no estudo, se mantenha na leitura. Quando a gente vê um Haroldo Dutra Dias falar, aquilo é fruto de muito estudo. Além de ser um juiz competente, ele estuda profundamente o Espiritismo. E às vezes ele vê uma nuance numa frase que ninguém vê. Como é que ele viu? Certamente ele recebeu uma enxertia divina e naquele momento ele teve essa percepção. Ele começa a falar da doutrina espírita. Então que nós, espíritas de hoje, possamos buscar essa atividade cristã dos três primeiros séculos. Ô, Geraldo, eu queria falar duas coisas aqui. Primeiro, o Bruno Meirelles, ele comenta assim, se a gente pode considerar a reencarnação um exemplo de enxertia divina pelas inúmeras interações salutares e que nos ensina em nossa jornada. Perfeito, Bruno. Cada reencarnação é uma enxertia, né? Estamos aí vindo num novo corpo, né? O corpo é o caule aí, físico, para desenvolver os frutos, as flores do nosso espírito. É um bom exemplo, né, Luiz? É um exemplo muito feliz, né? O corpo sempre é novo, né? Mas o espírito é sempre acrescido de mais valores. Tesouros que a traça não rói, né? É isso aí. E o Francisco Moretti falou que ele comprou o Parábolas e Ensinos de Jesus e ele achou ótimo. E a Bel falou que lá na banca ela vendeu ontem um Parábolas e Ensinos de Jesus do Caibar por divulgação nossa. Então, estamos conseguindo avançar, viu? Estamos conseguindo avançar. A semente está frutificando, né? Está frutificando. Olha, para quem não anotou ainda a conta nova de contribuição, eu publiquei aqui no chat os dados certinho para quem quiser copiar, tá bom? Estavam me pedindo aqui, eu já coloquei aqui. Muito bem. Dando sequência, então, 10 horas e 10 minutos. Quando nós estudamos o livro Gênesis, capítulo 7, Esboço Geológico da Terra, o Kardec faz uma descrição técnica da época das camadas geológicas do planeta Terra. E, em rápidas palavras, embora o texto fique longo, em rápidas palavras, ele começa a descrever por que a planície é planície, por que as montanhas são daquele jeito, por que se acham fósseis do fundo do mar em montanhas altíssimas, e ele vai descrevendo a geologia. E isso não é um achismo. Hoje, isso é uma ciência confirmada, incontestável. A geologia, ela reescreveu a história do mundo. E, com certeza, tem muito mais coisa para descobrir. E quando você confronta o conhecimento, o alcance da geologia, que é uma profissão que eu admiro muito, quando você confronta com a gênese bíblica, surge um pequeno mal-estar, porque o que está escrito ali Tem muita coisa que é verdadeira, muita coisa que é simbólica, muita coisa que é figurada, mas não dá para encaixar a chave na fechadura. Fica alguma incongruência que não dá para juntar as duas coisas. Faço esse comentário para começar a primeira pergunta ao Luiz. Luiz, o que é a Gênese Bíblica e quem as escreveu? Geraldo, a Gênese Bíblica, ela é descrita, né, no livro A Gênese, no Velho Testamento, e atribuem esse escrito a Moisés. E ela diz que, de uma forma simbólica, ela fala que o mundo foi construído em 6 dias, e no sétimo, Deus teria descansado. Quando você compara os períodos dos 6 dias, você vê que existe muita coincidência com os períodos geológicos que a ciência menciona. Então, se atribui que essa Gênese bíblica, ela é simbólica, é uma informação que foi dada para a mentalidade do povo daquela época. Como é que você podia falar em geologia, né, em fósseis, naquela época, há 5, 6 mil anos atrás? Então, realmente, foi dado de acordo com o nível intelectual do povo naquela época. E eu assisti um filme muito bonito, é um filme com... A turma da antiga vai lembrar o artista, o Spencer Tracy. Então, o nome do filme, se não me falha a memória, O Vento Será Tua Herança. Então, ele é um filme onde ele faz o papel de um advogado e um determinado professor estava sendo julgado porque ele apresentou na escola a gênese da evolução. E as religiões o processavam dizendo que ele estava difamando o evangelho, estava difamando as escrituras. E aí ele aborda exatamente esse ponto, que cada período geológico representa a um dia na criação da Gênese. E ele defendeu assim com uma ênfase muito grande e realmente ele convenceu, né, o público presente, que a Gênese mosaica é uma Gênese simbólica, é uma Gênese que nos fala da transição dos períodos, mas que na época não se podia falar em termos de idades geológicas, né, que o povo não entendia. É isso aí, Geraldo. Ô, Luiz, você acha que essa cultura que se propagou ao longo dos séculos, de não poder se interpretar o que está escrito na Bíblia, sim ler e aceitar o que está escrito. Isso ocorreu e ficou forte por causa do quê? Ô, Geraldo, veja, ainda acontece nos nossos dias o que não era para acontecer. Sim. Né? Ficou forte nesse sentido porque o pessoal interpretava a verdade da letra, entendeu? E, na realidade, tem muita informação simbólica. Então, tem coisas que a evidência te mostra que aquilo lá não é possível. Então, você tem que ver por um outro ângulo, um ângulo factível, e que muitas pessoas não têm essa capacidade. E de novo, a enxertia divina. Sim. Eu não me qualifiquei para apreender o sentido simbólico da letra. É muito interessante isso, Luiz, porque no momento que eu fiz essa pergunta, eu lembrei exatamente disso. Para um povo que não tinha nenhum conhecimento científico, que não tinha nenhum avanço espiritual em relação ao que temos hoje, é isso que está aqui, para você está bom. Só que, ao longo do tempo, à medida que o espírito cresce, novas realidades se impõem, novas mudanças se impõem. E talvez o grande equívoco foi parar no tempo. isso aqui é a verdade, não pode ser mexida, e permanece assim por milênios. Esse é o grande erro. É aquilo que o Emmanuel falou, você tem que fazer um movimento. Você tem que sair de um estágio para um outro estágio. Por isso que eu perguntei isso a você, Luiz. Agora, dando sequência. Peraí. Diga. O Francisco Moreto quer saber qual é o nome do filme que o Luiz citou aí. O Vento Será a Tua Herança. O Vento Será a Tua Herança. Isso, com Spencer Tracy. Muito bom, interessante. Dando sequência, eu pergunto ao Alan. Alan, por que a Gênese Bíblica foi escrita com aqueles conceitos hoje totalmente contestados pela geologia? É uma consequência da resposta do Luiz, né? Bom, primeiro eu não estava lá e não fui eu que escrevi, então não tenho nada com isso, né, Alan? Eu não tenho nada com isso. Não me comprometo. Não, mas imagina só, se hoje, né? Hoje a gente usa de tantas figuras de linguagem para conversar, para explicar coisas, né? Eu tava falando para eles aqui que eu gosto de explicar os conceitos que oriundam certas ideias finais para todo mundo chegar naquela ideia por si só. Não, mas as pessoas gostam do negócio pronto no final, né? Então, imagina 2-3 mil anos atrás, eu falando para aqueles ignorantes no deserto lá, eu ia falar como da geologia, cara. Jesus amado. Primeiro que eu não tinha nem nome para aquelas coisas, né? Veja os espíritos quando ditando para Kardec o começo da doutrina espírita, eles usaram de palavras que eles falavam assim, olha, é a melhor que nós podemos usar. Não dá para explicar nas palavras que vocês conhecem, porque falta conceito para vocês entenderem certas coisas. Então, agora mesmo, há 150 anos atrás, os espíritos estavam tendo dificuldade em trazer para nós agora, do século XXI, aí, conhecimentos que ainda estavam distantes do nosso domínio, né, para poder entender algumas coisas que acontecem no plano espiritual. Então, eles falam de forma alegórica, inclusive, com a gente, né? Então, quando eles chamam de fluido cósmico universal, eles falam que usam o nome fluido por falta de um nome melhor, né? Então, a gente, inclusive, cria teorias em cima do que é esse termo fluido e tudo mais, mas nós vamos entender um dia que essa palavra não era bem utilizada. Aí nós vamos falar assim, nossa, eu elucubrei tanto em cima daquela palavrinha fluida e tem tanta coisa mais, né, diferente daquilo. Então, da mesma forma, naquele começo, como que podia falar que Deus criou tudo? Né? Ah, Deus criou em 7 dias o planeta. No primeiro, ele fez isso. No segundo, no primeiro fez a terra. No segundo, fez a água, o sol, a luz, e por sim por diante. Como que eu vou explicar hoje, 2021, isso para uma criança, por exemplo? É difícil? Imagina 2000 anos. Então, a alegoria era uma linguagem necessária para aquele conhecimento daquele momento, Geraldo. Exatamente. Não, exatamente isso mesmo, né? Eu acho que essa é o objetivo, é trazer como era o meio da época. E Luiz, agora na próxima pergunta, é uma pergunta interessante. Uma vez eu ouvi do Haroldo Dutra Dias que um dos prazeres que ele tem é tentar entender por que o Kardec escreveu tal capítulo, né? Qual a importância disso para ser espírita, né? E eu, quando eu li esse capítulo, eu falei, puxa vida, por que é importante nós conhecermos um pouco da geologia? Então, eu pergunto a você, Luiz, por que é importante para o espírita conhecer esses conceitos de geologia e da gênese planetária? O que a gente ganha com isso? O Geraldo ganha consciência, né? Ganha a capacidade de discernir aquilo que vem escrito nas escrituras com relação à realidade científica. Então, Kardec, ele, a todo tempo, ele reforça isso aí. Mas não podemos ficar parados no tempo. A geologia, por exemplo, é uma ciência que foi criada em fatos. Através da constatação de fatos é que ela foi elaborada. Então, se viu que existiam fósseis numa determinada estratificação lá, após, inclusive, se constatar que existiam vegetais, após se constatar que acima disso existiam queimadas, né? Então, isso aí são constatações, ou seja, leituras dos tempos que a Terra passou. A geologia, ela é um livro da verdade. Ela mostra o que se sucedeu naquele período. E se ali está um fato, se ali está uma prova, nós não podemos contestar, porque aquilo ali é a prova, é a constatação. Ninguém colocou aquilo ali por um passe de mágica. Naquela época, ocorreu aquilo, ocorreu um movimento na Terra que enterrou aquilo e aquilo ali ficou registrado. É uma marca, é a impressão digital de uma pessoa na cena do crime. Então, não tem o que contestar. E é importante a gente conhecer para a gente saber, né? Inclusive, é importante nós, hoje, lermos a geologia de hoje, que o Kardec nos passa... É a geologia de 170 anos atrás. E a geologia, pela própria definição, ela evolui diariamente. Cada um que constata um fato novo acrescenta aquela informação que submerge a informação anterior. Então, os próprios períodos que Kardec coloca, nós precisamos atualizá-los. Porque hoje os períodos que Kardec coloca são diferentes, né? A época eram aqueles. E que, como Kardec reencarnado, ele não lembra o que fez anteriormente, ele não pode atualizar a Gênese, né? Mas, se pudesse, ele o faria. É isso aí, Geraldo. É interessante, porque todos nós caminhamos para um conhecimento maior da ciência. Todos nós. O Espiritismo tem ensinamentos que, por vezes, passam despercebidos. O André Luiz... Ao desencarnar, ele foi um médico famoso no Rio de Janeiro. Ele desencarna, e eu não sei se vocês sabem, ele foi indicado ao Prêmio Nobel de Medicina. Ele não ganhou, mas pelo menos ele foi indicado. Então, ele era um médico de uma cultura vastíssima. Mas ele chega no mundo espiritual quase que como um analfabeto. Quando ele olha e quando ele começa a perceber o ambiente intelectual, moral que ele estava... ele se via como nada. Por quê? Porque tudo evolui. Evolui aqui na Terra, evolui o mundo espiritual, evolui. Tudo caminha para um crescimento. Então, nós temos que estudar para quando chegarmos lá, não estarmos tão distantes do passo a passo do mundo espiritual. Até que um dia a gente possa caminhar quase que junto. Mas hoje, a distância entre o encarnado e o desencarnado é muito grande. Dando sequência, Allan. Eu acho importante falar isso, até para a gente entender que tudo tem o seu motivo no seu tempo. O avanço fantástico da geologia, renovando conceitos e explicando fatos que até então eram misteriosos, desfaz a importância da Gênese bíblica? Não, muito pelo contrário. Porque o que acontece? Olha a habilidade, né, que essas pessoas tiveram de falar de alguma coisa que, para nós hoje, tantos anos depois, entendermos é difícil. Acharam uma forma alegórica de explicar, fantástica, né? E explicaram do jeito que podia, com o recurso que tinham, e fizeram o melhor que eles podiam naquele momento. Podiam ter feito melhor? Sempre pode fazer melhor, até a gente, inclusive, né? Mas com o recurso que eles tinham naquele momento, eles fizeram o melhor. Eles conseguiram trazer a luz, dar luz, né, a uma área do conhecimento que era extremamente difícil, né, para explicar de forma simples, né? Então, ao contrário, hoje a gente começa a explicar essa gênese, mas eu tenho certeza que todo cientista partiu da gênese bíblica para depois elaborar suas teorias científicas. Então, assim, ela é mãe, né? Essa gênese bíblica é mãe, pelo menos, de ideia da explicação científica de hoje. Foi uma referência inicial, né? Foi uma referência inicial. E aí, dando sequência, porque o que eu observo é que muitas pessoas, ao viverem uma religião, acham que deve viver só aquele aspecto religioso, litúrgico, viver aquilo. Então, guarda essa informação e eu pergunto ao Luiz. Luiz, uma vez conhecendo a verdadeira história do planeta Terra, faz o homem estar mais próximo da inteligência divina? E se isso é verdade, por que que conhecer mais ciência nos aproxima mais de Deus? Porque nos torna um filtro mais hábil para receber as informações que vêm do alto. O Geraldo, tem uma passagem bíblica no Evangelho que Jesus, né, ele se defendendo dos sacerdotes, ele afirma assim: se os profetas disseram ao povo, vós sois deuses, por que que eu não posso dizer que sou filho de Deus, que me santificou? Aparentemente, isso aí é uma informação, né, mística. Deus santificou Jesus. Deus tornou Jesus santo. Mas a doutrina espírita desmistificou isso através da sua informação. Ela mostrou que Jesus se tornou santo pela sua luta secular para se aprimorar, para evoluir, para se aperfeiçoar. Então, Jesus se tornou perfeito. E isso foi propiciado por Deus, que lhe deu a oportunidade de reencarnar. Então, aí, a doutrina desmistifica e coloca a coisa de uma forma clara. A espiritualidade tem muita coisa a nos informar que se relaciona com a evolução do planeta. Se nós compreendemos esse processo que o planeta evoluiu, nós estamos mais aptos de interpretar qualquer linguagem que a espiritualidade se refira sobre esse assunto. Nada é demais em termos de conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver, mais ampla se torna o espectro da sua compreensão. Então, conhecer é uma lei e devia de ser uma coisa que nós devíamos buscar incessantemente. Luiz, você falou uma coisa muito interessante que, abre aspas, Congelou, Geraldo. Ele abriu aspas, foi tão sério aspas que ele abriu que ele congelou. Cadê o Geraldo? Então, eu vou continuar falando a respeito desse assunto um pouco mais. Eu posso fazer a próxima pergunta também, mas pode falar. Você tem... Ele está entrando, eu acho. Bem, mas o que acontece? Quanto mais nós ampliamos, né, a nossa capacidade de filtrar as informações, mais nós apreendemos daquilo que o plano espiritual nos envia. Se nós não tivermos esse esforço, nós vamos ficar limitados à informação. Que nem a própria Gênese bíblica. Por que que ela foi colocada dessa forma? Porque o filtro que os profetas tinham na ocasião era aquele. O conhecimento que eles dispunham era daquilo, não tinha mágica. Se hoje, na lição de hoje, está pedindo que a gente melhore a nossa credulidade, que é para poder absorver o conhecimento, naquela época a mesma coisa. Então, eles tinham que melhorar a sua capacidade de interpretação. Não adianta nada um plano espiritual nos inspirar com uma imagem, que a leitura dessa imagem para nós é nada, não significa nada. Isso aí, Alan. É interessante, né? Porque assim, o conhecimento, eu gosto daquele conceito do conhecimento ser uma espiral cíclica, né? E ao mesmo tempo crescente, né? Então a gente, como humanos, nós vamos passando pelo mesmo assunto várias vezes na vida. Você vai fazendo um giro assim, só que vai crescendo, né? Só que vai subindo no conhecimento, né? A compreensão vai sendo mais ampla. Você vai tendo mais recurso para compreender. Então, num primeiro momento, aquela analogia, aquelas figuras de linguagem foram fantásticas, né? Era o que servia e serviu por muito tempo para nós, né? O Alan. E tem muita gente que aceita aquilo ainda como a ferro e fogo, né? Alan, nós estamos falando de geologia. O maior passo que a geologia deu foi na Segunda Guerra Mundial. Como os submarinos tiveram que desenvolver os radares para pescar os Sonares, né? navios, né, os radares, os sonares, né, para Isso. pescar o fundo do mar por causa dos submarinos, foi aonde a geologia alcançou o maior número de informações sobre o perfil da Terra. Né, todo o perfil marítimo, as montanhas marítimas foram descobertas nessa ocasião. Então, a guerra, que foi um desastre para a humanidade, para a geologia foi um passo gigantesco. O Então, Deus assim. aproveita, né? Deus aproveita, inclusive, dos nossos maus movimentos para nos ensinar alguma coisa, para nos trazer conhecimento, né? Sempre Exatamente. aproveitando. E esse mau movimento que redunda às vezes na nossa morte, né? A doutrina explica que a morte nada mais é do que a busca de um corpo novo. Isso. Né? Morrer significa buscar uma vestimenta nova para se expressar na face do mundo. Nós é que tornamos isso terrível. Porque aquele corpo velho já não está dando sustentação àquele espírito que está renovado ali dentro. Ele precisa de um corpo novo para manifestar toda aquela transformação íntima, né? Inclusive a capacidade, né, Alan? Você veja o seguinte: o que que acontece conosco? Nós vamos envelhecendo. O acúmulo de informação cada vez vai aumentando mais, mas o corpo já não vai me respondendo a essa capacidade de informação. Isso. Então é natural: chegou uma idade, a vestimenta tá velha, vamos buscar um corpo novo, vamos começar um novo ciclo. Né? Com uma vestimenta zero. É exatamente a parábola dos É a odres enxertia, novos. né? É a enxertia. Enxertia, parábola nova. É isso aí. A gente se elabora nessa vida e recebe de enxertia um corpo novo. Até o Bruno, né, que fez essa pergunta e é muito pertinente, né? É, Bom, o eu vou ler. Alan, Oi. pode falar. Eu vou ler a próxima pergunta que ele elaborou, que eu tenho aqui, que ele faria para mim, tá? Então ele pergunta assim: o que é o acaso? O acaso existe nas leis da natureza? Essa é uma pergunta muito interessante, porque há muita confusão dessa palavra acaso no espiritismo e nas pessoas que frequentam o espiritismo, né? Porque a pessoa, às vezes, ela tem naquela. Ela confunde o acaso, né, com um determinismo finalista, né? Assim, o que seria isso aí? Nós falamos no espiritismo de um determinismo que é causalista. O que seria? Seria contrário ao livre-arbítrio? Não, também não, né? Uma vez a gente planta, a gente colhe. É isso que a gente fala no espiritismo. A gente planta, a gente colhe. Olha o Geraldo de volta aí. Deu Ô, Geraldo. um da luz, me tirou da internet, saí do ar. Tá vendo? Você não paga a conta, é isso aí. O pessoal corta mesmo. Eu já fiz a pergunta, seria minha pergunta, e estou respondendo, Geraldo. O que é o acaso? O que é o acaso? Eu já estou nessa resposta aí, tá? Tá. Então, o acaso. O acaso a gente confunde muito na doutrina espírita, é uma pergunta muito pertinente. Porque o acaso, ele não é levado ao pé da letra o entendimento. Muita gente fala assim, que a codificação ela afirma, né, que nada ocorre por acaso, né, havendo um propósito, né, uma finalidade para tudo que há no universo. Sim, mas não é por isso que há um determinismo, né? Então, assim, os movimentos da vida acontecem com uma ordem, mas a escolha de quando isso vai acontecer é nossa. Então, por exemplo, faz de conta que eu estou numa estrada na minha evolução e eu chego num ponto, numa bifurcação. Eu tenho que escolher entre um caminho e outro. Eu escolho o caminho A, mas era melhor para a espiritualidade que eu escolhesse o B. Mas o meu livre-arbítrio me colocou no A. A espiritualidade não vai ficar nervosa com isso. Ela vai falar assim, ah, ele perdendo tempo outra vez, né? E bota eu no caminho, e eu me coloco no caminho A. Chega um outro momento, eles vão ter que trabalhar de uma certa forma lá. Aparece a oportunidade novamente de eu escolher entre o caminho A e o caminho B. Pode ser que novamente eu escolha o A. E eles falam assim, e continua perdendo tempo. Mas a escolha é minha. Agora, se eu escolhesse o B, que era o melhor para mim, a minha transformação, o meu aprendizado naquele caminho, seria muito mais rápido do que pelo caminho A. Então, nada vai acontecer por acaso. Por quê? Ou eu escolho o caminho melhor para a minha evolução espiritual, ou no caminho que eu escolher, eu vou aprender de outras formas até o que eu não escolher futuramente. Então, todo movimento tem uma causa. Às vezes a causa, às vezes não, né? Na nossa vida, as causas normalmente são por nossa escolha. Então, a gente colhe um plantio, né? Mas não é assim tão ao acaso que as coisas escolhem, né? Então, a gente precisa ter foco, né? Ó, a Regiliane aqui participando, aqui, ela fala assim, ó, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Qual relação com a música? Ela deu risada aqui, né? Ou não existe, né? Olha, o acaso não vai te proteger. Eu não sei de quem é essa música. O acaso não vai te proteger enquanto você andar distraído, não. Você tem que ter foco. O andar precisa ser dirigido. Se você estiver distraído, pode ser que dê certo. Mas também pode ser que não dê certo. Tá? O foco é muito importante para as escolhas, porque quando eu foco na busca do meu caminho, eu sou intuído para a escolha. Isso, Alain, eu ia lembrar disso aí. É. Aí intuição e inspiração. Isso. Aí o acaso fica meio de lado, né? Então, mas eu, para poder ser inspirado em escolher o caminho correto, eu preciso estar envolto da busca do caminho verdadeiro. Se eu tiver deixando a vida me levar, né? Vida leva eu, né? Lembrando de outra música, né? Pode ser que eu vá bater muita cabeça e levar muito mais tempo para chegar. Todo mundo vai chegar na evolução, vai participar do processo. Agora, quanto mais concentrado eu tiver, quanto mais participativo das escolhas eu tiver, menos o acaso vai me conduzir. E é interessante que quando eu fiz essa pergunta, Alain, eu tinha certeza do que você ia explicar. E eu falei, eu quero ver se o Alain vai falar o que eu estou pensando, o que eu pensei, né? E na hora da pergunta eu saio do ar. Eu falei, cara, bem na hora da resposta, né? E aí eu não, peguei o final ficamos, da sua... Nós ficamos enrolando para você voltar, porque o acaso não podia nos pegar. Então foi muito legal. Dando sequência aí, Luiz, para os bilhões de galáxias existentes, há um roteiro pré-determinado pela inteligência divina ou a casualidade está inserida no complexo jogo de forças universais? Eu fiz essa pergunta porque em muitas pessoas é assim, ah, é o destino, está escrito nas estrelas, cheio de frases assim, parece um determinismo. E o Alain foi muito feliz ao separar o acaso de um determinismo. Então eu falo assim, tudo isso que acontece no universo, essas bilhões de galáxias, é um roteiro pré-determinado? Como funciona isso? Ô, Geraldo, nós temos que falar daquilo que a gente conhece. A galáxia que a gente se familiarizou mais é a Via Láctea, a nossa galáxia. E dentro dessa galáxia tem o sistema solar que nós conhecemos melhor, né? E dentro desse sistema solar tem a Terra, que o Espiritismo nos permitiu conhecer muito mais profundamente. O acaso não dirige os destinos da Terra. O Espiritismo nos ensinou que a Terra foi um planeta primitivo, serviu para uma população primitiva, é um planeta hoje de provas e expiações, está servindo para populações que estão se desenvolvendo dentro das provas e expiações, que ela vai passar pela regeneração e assim por diante. Então, se você estabelecer essa mesma lógica para todo o universo, você vai ver que cada sistema dentro de cada galáxia tem uma finalidade, tem um propósito, tem um planejamento divino para ela e tem uma humanidade para aquela situação. Então, o acaso realmente não existe e nós estamos imersos num conjunto de leis que caminham sempre rumo à perfeição. É uma coisa programada e Deus não nos criou, nos criou perfeitos. Ele nos criou simples e ignorantes para que, através do nosso esforço, nós construíssemos a perfeição de uma forma sólida dentro de nós, como Jesus demonstrou. Você acha, Luiz, que à medida que nós progredimos científica e moralmente, nós vamos entendendo melhor essa linguagem divina? Claro, Geraldo, é óbvio. Aliás, nós só entenderemos melhor quando nós formos progredindo. Enquanto a gente ficar patinando, nós vamos entender o que o atraso faz conosco, né? Nós vamos negar, nós vamos nos revoltar. Agora, até o momento em que a dor nos dobrar e a gente começa a entender. Isso mesmo. Isso aí é uma lei, Geraldo. Isso é um determinismo. A lei isso da evolução. É um determinismo. A evolução. Ou né? Através do amor ou através da dor. Isso é um determinismo. Diga, Alan. Aproveitando aqui o que a Regilaine trouxe, ela trouxe uma música, é o Epitáfio dos Titãs, né? É. Essa música que fala, que tem essa estrofe, né? E aí aqui eu fui ler a letra, viu, Regilaine? Eu falei assim, deixa eu ler a letra, porque às vezes a gente pega uma parte da letra, né? E eu acho interessante que, veja, essa música ela chama epitáfio, né? O que, que é o epitáfio? Né? É o final da vida, né? A gente vai colocar ali no final da vida. O que, que ele pensou no final da vida? Ele pensou que ele devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais, né? Ele queria ter feito mais do que ele fez, né? Ele queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. E daí ele fala assim, que o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar, né? Então, o sentido que ele traz aqui é outro. Ele devia ter deixado mais solto a vida dele, não ter tido tantas regras, né? Não, aí tem mais a ver com a psicologia que traz para nós o superego travando tanto ele devia ter deixado mais o id impulsioná-lo na sua vida, né? Para construir um ego mais participante das coisas, da vida, das pessoas, né? Ele devia ter interagido mais, né? Então, ele queria ter deixado mais os encontros que nós chamamos de acaso, né? Mais soltos para que a vida dele acontecesse de forma mais intensa. Mas não é um acaso sem controle. É o acaso que a gente chama de acaso, né? É os encontros que a gente dá o nome de acaso. Mas é para ele ter vivido a vida mais intensamente. Mas, de qualquer forma, foi uma boa lembrança sua, viu, Regilaine? Luiz, lembrando só uma coisa, Alan. Aquela figura que você tá, a mulher está lavando a louça na pia, aí daqui a pouco ela lembra da Maria. Aí ela chega e diz, preciso ligar para Maria. Depois da louça, ela vai lá e liga. E aí a Maria diz assim, foi Deus que te mandou. Isso. Luiz, a sua imagem está nublada. Vocês implicam com a sujeira da minha câmera, né? Limpa ela de vez em quando, né? Olha, que falta de... Viu, só para finalizar esse assunto, alguém no passado escreveu uma frase, que é uma frase simples, mas era muito interessante, que ele fala que o acaso é o pseudônimo de Deus quando não quer se identificar. Então, na realidade, não existe o acaso. O que existe são sequências e consequências de atos que nós fazemos e que culminam naquele momento, né? Muito bem. Alan, a próxima pergunta, como eu gosto do Alan, é uma pergunta curiosa. Por vezes você vê aqueles oradores, aqueles intelectuais que falam da lógica e falam como se fosse uma ciência a maior de todas, isso não resiste à lógica, e a lógica é colocada como uma coisa, o último estágio da evolução do homem. Aí eu pergunto a você, a lógica do homem é um espelho da lógica divina? Não, Geraldo, não é um espelho, não. Veja só, eu na faculdade de filosofia, a gente passa pelo estudo da lógica em vários níveis, né? Então, a gente estuda a lógica aristotélica, né? Que era aquela dos pressupostos, né? Dois pressupostos chegando a uma conclusão. A gente vai estudar outros tipos de lógica, inclusive lógicas que... Existe toda uma relação de lógica de criar fórmulas para as falas, né? Você tem que achar pressupostos válidos, não válidos. É um estudo bem profundo a lógica dentro da filosofia. Também existe a lógica nas exatas de forma muito intensa. Um computador, por exemplo, ele só funciona com raciocínio lógico. Existe aí a tentativa da inteligência artificial, que seria fazer um computador funcionar além da lógica, né? Ele funcionar ligando pontos e criando conclusões como só nós humanos conseguimos fazer. Mas ainda não funciona desse jeito, né? Aí nas Olimpíadas tinha um robô que arremessava cestas depois do inventar um robô. Nós estamos caminhando para isso, né? Mesmo esse robô precisava de uma regulagem para ele acertar, ele não acertava todas as vezes, precisava regular, né? Então, essa lógica é algo ainda que deve ser muito analisada, né? Acontece que existe uma dificuldade em entender as diversas lógicas. Por exemplo, hoje eu falaria de uma lógica espiritual. Existe uma lógica espiritual que ela não é aceita na lógica dos laboratórios, pelo menos da maioria deles. Então, como eu posso partir de um pressuposto que eu considero inexistente, que é o espírito? Se eu considero inexistente o espírito no laboratório, eu nunca vou identificar aquele movimento que eu estou observando como oriundo de um espírito. Então, essa possibilidade fica impossível, né? Agora, um cientista espiritualista, ele colocaria entre as suas possibilidades que aquilo é uma manifestação do espírito. Então, mudaria o ponto de vista do laboratório quando, na lógica, o pressuposto da existência do espírito fosse um fato. Como a ciência ainda não adota a existência do espírito como um fato comprovadamente científico, o cientista que usa esse pressuposto, ele é tido como fantasioso, ele é tido como um cientista que não é levado a sério, ele está chutando, né? Ele está falando desse espírito aí, isso aí não existe, né? Então, a lógica, ela deve sempre partir, né, para ser lógica, de pressupostos. Eu não tenho como concluir alguma coisa se eu não tiver pressupostos que sustentem essa minha conclusão, né? Então, é importante que eu pense nisso. Mas é importante que eu não fique preso a essa minha, a esses meus pressupostos para sempre, né? Por exemplo, quando a gente não conhecia a Escócia, a gente poderia partir de um pressuposto que quem usa saia é mulher, né? Só que na Escócia tem uma indumentária tradicional para os homens de saia, né? Então, se eu parto do pressuposto, todo mundo que usa saia é mulher, eu ia chamar todos os escoceses homem e mulher também, porque eu não conhecia aquele ponto. Então, hoje se usa um pressuposto sem a existência do espírito, porque muito cientista não conhece o espírito. A partir do momento que o espírito for algo conhecido e aceito para a ciência, nossa lógica nos laboratórios vai voar, vai crescer demais. Mas a lógica humana tem evoluído? A lógica humana tem evoluído a passos mais lentos do que a gente pode imaginar ou pode desejar, mas ela vai evoluindo, a gente vai mudando os pressupostos. A partir do momento que eu mudo o ponto de vista, a lógica ganha um ponto, um passo além, né? As conclusões da lógica se tornam mais amplas quando os meus pressupostos vão aumentando, quando eu parto de outros conceitos. A partir do momento que eu coloco como uma das alternativas, um dos pressupostos da existência do espírito, a lógica melhora, porque as conclusões que eu chego são diferentes. Não sei se eu fui claro. Não, fui claro, foi claro, sim. Foi claro, sim. Eu poderia dizer, como leigo, que à medida que os nossos pressupostos chegassem mais próximos da verdade, a lógica se aperfeiçoaria. Perfeito. Agora, o que é verdade? Daí vem outro questionamento da filosofia, né? O que é verdade, né? Então, assim, quando a verdade, eu entendi a verdade, sua colocação, eu só estou definindo por lógica, né? Então, assim, ó, quanto mais os nossos pressupostos, vou melhorar a sua fala aí, Luiz, mas é boa. Quanto mais os nossos pressupostos estivermos alinhados com os pressupostos divinos, as nossas conclusões lógicas seriam mais divinas do que são hoje. Alan, não existe nenhum movimento na filosofia, no estudo da lógica, nenhum movimento que se aproxime um pouco do espírito? Não, ou existe? Não, existe movimento, sim. Existe uma lógica espiritualista defendida por alguns, mas ela ainda não é... Aceita pela academia. Toda a academia. Ela é um experimento, vamos falar assim. Existe, sim. Mas não é uma coisa que você fala assim, nossa, já. Não, fato um caso consumado. Novo surgindo ali. Tá? Interessante saber esse momento, né? Muito bem, dando sequência aqui, farei a última pergunta ao Luiz, depois a última pergunta ao Alan. Luiz, é possível a criatura humana vislumbrar e compreender a inteligência divina regulando o aparente caos da gênese planetária? Ou seja, você olhando para o espaço e vendo planetas se formando, morrendo, é possível ao homem entender essa linguagem divina? Como que isso é possível? Geraldo, é possível relativamente. E é possível a partir do momento que você conhece como isso se sucede. Né? Então, você tem que acompanhar a ciência para e passo. Porque, principalmente, a astronomia, ela nos mostra fatos novos a cada dia. Existe uma coisa que, para nós, ainda é uma coisa muito, muito, muito chocante, né? É o choque de galáxias. Entendeu? Quer dizer, então, e existe. Isso ocorre. Mas só que nós ainda estamos muito aquém de entendimento desse fato. Porque seria a mesma coisa que a nossa galáxia se chocar com uma outra e de um minuto assim desaparecer isso tudo. Né? As coisas divinas são perfeitas e nós precisamos contemplá-las, entendê-las. E à medida que nós vamos chegando mais perto dessa realidade, nós vamos ver a razão de cada uma coisa dessas existir. Nós estávamos falando sobre o caos, e o Livro dos Espíritos, ele aborda a questão dos elementais, né? Dos espíritos que são regidos por mentes superiores. E no caos, esses espíritos são acionados e nós não vemos. Então, aparentemente, o caos nos conduz a certas coisas que a gente ignora que esse caos foi direcionado para um certo ponto. Então, que a gente aprenda a detectar as coisas espirituais. Quanto mais refinados nós estivermos nesse sentido, nós vamos apreender melhor a realidade das coisas. Muito interessante. Agora eu pergunto ao Alan. Alan, quando foi escrito a Gênese Bíblica, o povo que recebeu essa Gênese Bíblica tinha um conceito, uma imagem, um entendimento de Deus. Então eu queria comparar, pedir a você que comparasse, qual era a imagem de Deus, o entendimento de Deus, no momento, lá atrás, 3, 4, 5 mil anos, quando foi feita a Gênese Bíblica, e como que Deus é visto hoje, como que Deus é compreendido. Essa percepção de Deus mudou, melhorou? Eu acho que ela está chegando mais próxima da realidade. Eu não conheço Deus perfeitamente, né? Eu me esforço nessa direção. Mas no começo, lá na Gênese Bíblica, se via Deus como um senhor idoso, com uma barba branca, um cabelo branco, sentado num trono, né? Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos. Ele era o todo-poderoso, mas ele era construído, personificado, né? Ele era feito no modelo de um ser humano, né? E que ficava num trono esperando você para um julgamento, né? Hoje em dia, a gente vem evoluindo muito mais, tirando Deus desse modelo antropomórfico aí, ligado ao homem, levando para um modelo muito mais espiritualizado, né? Então, quando a gente vai estudar o Espiritismo, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito no livro Espiritismo e Arte Léon Denis, ele fala que nos níveis mais elevados, dos espíritos mais elevados, Deus comanda com músicas, né? Então, há uma não é, palavra não é bem comanda, ele regula. Ele se comunica, né? Ele se comunica por música. Então, os espíritos mais evoluídos, eles percebem Deus pela harmonia do universo, pela música existente nos ambientes, que, né? Coisa linda. Então, não é mais um Deus antropomorfizado, sentado num trono, esperando você para o dia de julgamento final. Não. É um Deus que deseja a harmonia, que deseja o belo, o bem, né? É a essência do bem, né? Não é mais aquela essência de julgar, de punir, né? Não é aquele Deus que manda pestes, que manda pragas. Não, é um Deus que deseja o melhor possível, né, para todos nós, que nos ama incondicionalmente. É um Deus muito diferente do que aquele Deus que era um Deus terrível, né? Ele testava todos aqueles que queriam trabalhar por ele de forma terrível. Ele era vingativo, né? Vingativo. Por quê? Porque as pessoas naquela época elas colocavam nesse Deus antropomorfizado todas as qualidades e defeitos do ser humano, né? Agora, se Deus é um só e é o pai de todos nós, ele não pode ter aquela essência, né? Então, a gente vai construindo uma nova imagem do que deve ser Deus, né? Mas acredito eu que a hora que a gente evoluir um pouco mais, a gente vai falar melhor de Deus. Hoje a gente ainda está muito chulezão assim, para falar de Deus, né? Nós conseguimos desconstruir aquele Deus antigo. Já é um passo. Já é um, né? Caminho, né? Eu tenho a convicção que todos nós estamos evoluindo, né? E que hoje a visão que temos de Deus é uma visão muito mais avançada, muito mais espiritualizada, mas existe um infinito para descobrir ainda. Nós estamos no começo de uma evolução espiritual. Eu fico imaginando qual é a imagem, qual o entendimento de Deus nos mundos felizes, nos mundos superiores. Se pudéssemos pegar um espírito e ir lá e falar, vem aqui, vendo o programa Visão Espírita, que vão perguntar para você o quê? Como vocês veem Deus? Eu acho que ele traria, na nossa linguagem, uma visão muito mais ampla, né? Eu discordo de você, Geraldo. Verdade. Ele ia chegar aqui e dizer assim, olha, eu não consigo transformar em palavras o que eu sei sobre Deus. Talvez ele desse uma dica. Se preocupa menos com isso. Vai evoluindo, que um dia você vai ver Deus como eu vi. Isso. Quando chegar lá, você entende. Muito bem, 11 horas e 1 minuto. Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Hoje eu tenho mais uma incumbência às 19 horas. Eu vou falar para uma live lá em Minas Gerais sobre esse livro aqui, Obsessão e Desobsessão. E é importante eu falar a conclusão inicial, já que eu cheguei. Esse livro, a primeira edição eu tenho, a minha sogra me deu, é de 1981. E até hoje, só fizeram 3 edições desse livro. É uma judiação. Esse livro já era para estar na 30ª edição. É um livro fantástico, que todo o trabalho de desobsessão deveria ter esse livro e estudá-lo de ponta a ponta. Mas, infelizmente, pelo que eu concluí, ele não é muito divulgado. Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. Às 19 horas eu farei uma live em Minas Gerais. Um abraço a todos e até o nosso próximo domingo. Obrigado, Luiz. Alan, suas últimas palavras, Alan? Que a gente tenha uma semana maravilhosa, muita luz para todos nós, que possamos continuar nessa busca do conhecimento e nesse encontro com Deus diariamente. Uma ótima semana a todos. Obrigado. Muito obrigado, meus amigos que estão nos ouvindo. É sempre uma alegria a gente dividir com vocês esses conhecimentos espíritas. E nesse momento nós agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida, permitindo que realizemos mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.